docinta mixtape, media tatio. Limbrem se di opera obliqua John Oslojas. www.pontumiserisona.com. Oh my space pontucum bahamiserisona. Nos veremos en breve. Ciao. Acho que eu pensei numa coisa que vai fazer todo mundo feliz. Quero ver todo mundo com as mãos pro alto, fazendo sinal de paz assim, segura, ó. Segura. Não tô ouvindo barulho. Faz barulho aí, Santo André. Rap brasileiro, cupá. Chegou a hora do boom. Mãos pra cima! Os surdos não querem que ninguém saiba. Que Mizunissana tá na casa, parceiro! A velha história passa a ser. Eu não vi essa fantasia e passeio no meu carro invisível. Próximo nível, só o som é visível. Definível como 11 de setembro de 2001. Parte 1! Eu trago a joia do Nilo. Assobio e observe como talentoso riff. No limite da minha mente, onde o mundo escolhido, ovos se agridem. Vocês decidem qual será o final. Numa tenda no Nepal, lá no centro. Com Kamal eu rimo. Se liga, primo, eu tô fazendo meus beats. Não dá palpite, o assunto é rima rara, me cincha. Já te disse, minha rima é um reflexo complexo da mágica, da lástima, da tática, só fica vivo. Meu plano é bem maior, os prédios da Berrine. E pra aprender mais querem que eu ensine. Super Cine, ó mestre, com carinho eu dedico cada instrumental, cada rima, cada linha. Meu batuque é na cozinha, na sala, no quarto. Se a intenção missão é dar a luz, meu hip hop tem trabalho de impacto. Porque eu tô farto dos agentes do FBI, da ETF e mano no black, esperando o cash. Aperta o flash, todo mundo é demon, desce na festa. E o que me resta se não me concentrar, fazer algo que presta. Aí, fazer o bem até pra quem me detesta. Então levante se estiver sentado. MC, daqui pra frente tudo será mudado. Eu tô ligado, na coroa, o castelo encantado. O cavaleiro que descer no braço livre, tá largão mimado. Levante se estiver sentado. MC, daqui pra frente tudo será mudado. Eu tô ligado, na coroa, o castelo encantado. O cavaleiro que descer no braço livre, tá largão mimado. Eu enfio o mundo inteiro num disquete, abro a sessão, aumento o som, fazendo rap do bom. Lutando como o Qui-Gon entenda. A força está comigo onde quer que eu vá. Numa festa em Santo André, ou numa van, pego o Darapuá. E pra mudar o panorama desse drama, mal feito, rimo direito como escravos faziam tempos atrás. Mas nunca não mais. Presas as correntes, nos olhos da serpente, eu vejo a fábrica do mal do mundo. Eu não confundo, eu sacudo seu cerebelo. Mano, carta sem ser usando microfone de mão. Lembra de tudo como o povo deveria em dia de eleição. Aê, levante se estiver sentado. Ele precisa aqui pra frente. Eu tô ligado, uma coroa, um castelo encantado. O cavaleiro que venceu no verso livre, o tal da calma e mato. Levante se estiver sentado. MC daqui pra frente tudo será mudado. Eu tô ligado, uma coroa, um castelo encantado. Pro cavaleiro que venceu no verso livre, o tal da calma e mato. Ao menos sente, observe a mulher ao seu lado. Observe como todos se parecem quando o som tá ligado. Baile lotado, ninguém tá parado. Se eu prossigo defendendo as minhas teses de evolução, pacifismo, politeísmo, mesmo à beira de um abismo, eu ouço o som da mudança. Mesmo louco e estereotipado, eu sei meu lado. Eu vejo centenas de dragões mimados, dizendo que o mundo não pertence a um quadro maior. Que a eles fora dado o direito de se acharem melhores. Eu tenho só. Mas agora eu me deparo com um monstro crescido que engana e dilacera seu melhor amigo. Minha rima é o antídoto pra sua oscilada. Meu parecer é o que faltava na sua cor ilustrada. Não diga nada até que o céu unir de pôr de repente. Nunca se anime com o poder desse povo. Mãos pra cima! Se vai ser sentado, tudo será mudado. Eu tô ligado, uma coroa, o castelo encantado. Pro cavaleiro que venceu no verso livre, tal dragão me mato. Levante se estiver sentado. MC daqui pra frente, tudo será mudado. Eu tô ligado, uma coroa, um castelo encantado. Pro cavaleiro que venceu no verso livre, tal dragão me mato. Que Zurissana! Pode me ajudar? Pode me dizer? Por que estamos nessa grande bola giratória chamada Terra? Por quê? Por quê? Beleza, e aí? Gostaram, Mizurissana? Certo.